ακολουθήσει πρώτος. Então, por meios próprios, estou autorizado a interceptar o sinal visual da pista não serve. Então, quando pronto para a modificação? Já pronto para a modificação, de regra, os ajustes da sala da frente. Mas o visual, o ajuste de altíssima 011, descendo até no MIG 106, o plano modificado já no 614. Informe visual, como serve. Já visual, sim. Na hora 3, elevador na frequência 118, decimal 95, Whisky Yankee Uniforme, com as condições de voo. 1895, completamente visual, Whisky Uniforme. Uniforme, livre com pistão 7, o vento 090 graus, 59. Telefone, sai 18, confirme o pátio? É. Sim, está autorizado a realizar o backtrack, reporta liberando na papá, a primeira à sua esquerda. Prossiga para o sol. Avião, como está a intervenção de giro de motores 143 por 5 minutos já em acordo com a espera? Está autorizado, repórter externo. Cliente especial. Rock, tem como andar de giro de motores, bom dia. Gente, bom dia. Gol 9063. Sem notificação. E chegada. Bom, se desse não tem a 4.010. Ajusta o tímetro na 0.12. E a volta, você confere o notão, que é o 1.05, confere? A torcida chegou aqui, o motor está bem, está fechado. Acho que eles estão errados, acho que eles estão escutados com 4.10, ó. A princípio estamos cumprindo o notão, que se, ou seja, é o 0.705, salvo engano, vou finalizar o 14. A pista está fechada assim, a 1.028. A pista de romântica está aberta? Aqui está fechada, está fechada. Eu acho que a pista está no lugar. Primeiro está feito, vai fechar, né? Tá, aguarde, só um minuto. O 9063, confirmado junto a você, é só o seguinte, existem dois notões que teve uma licença na pista 90. A primeira é trazendo a direita médica de ser deslocada, que é durante o dia, e existe esse, que é o Bravo 0437, que é o que fecha a pista em toda a sua extensão. Então agora estamos cumprindo esse notão, Bravo 0437, pista toda fechada. É, até o 0.705. 0.705? Fatio. Então eu vou fazer meu bolso, tá confirmado. Tá ok, eu vou ficar fazendo espera então, mais próximo da pista. Certo. E redução, caso seja necessário, quando o mais próximo será instruído a fazer espera na posição dele, caso tenha condições. Vou pela direita. A curva é autorizado aqui até 4.000 pés. Até 4.000 pés, ajuste o altímetro 1.012. E vamos iniciando espera na posição pelo com a curva pela direita. Tem condições? Afirmo pela direita, mão em nós. Vamos ficar 2.6 mesmo. 2.6. 6251, você já... Essa Delta, ciência, ainda está fechando a pista, o senhor poderia estar funcionando enquanto tiver autorização, é o 6251, solicitou Guarulhos 360, por favor. Guarulhos 360, eu já tenho aprovado, confirme, o senhor tem intenções de decolar a pista no zero? Afirmativo. Pista pistola zero somente será liberada a 7h15 de acordo com o local, o senhor sente? Claro. Muito bem, pronto para a copa 6251? Afirmativo. Pista 6251 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Aperos Luno 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 119 decimal 8. Transponder 5173, Oceaner 6251. Autorizado para Guarulhos. Decolando a 10, curva direita, Dael Motiva. Uniforme Zulu 10, Tango Bravo Eco. 360 é um nível. Outro 6198, 119.8. 119.8. E o transponder 5173. Oceaner 6251, a saída da EL, transição Motiva, senhor. Da EL, transição Motiva, senhor. Meu perdão, eu não copiei, poderia repetir? Da EL, transição Motiva, senhor. 6251. Correto, 6251, protejamento, confirme, portão 5. Portão 612. No 612, eu chamo pronto para o curso pega saneamento, o senhor 6251. Para. Olá, bom dia, eu vou 9067, portão 4. Guarulhos, nível 3, esperando. Bom dia, 9067, 380, Guarulhos tem aprovado, pronto, cópia. Sim. Bom, 067, autorizado Sierra Bravo, Golf Romeo, via para Zulu, 10, Tango Bravo Eco, nível de voo 380. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 119, decimal 8, transponder 5171. Voo 9067. Sim, estou autorizando Guarulhos 380, conforme o fone, do 190. Decola na mesa, com curva direita, Dael Motiva 198, aciona, 198 ao controle, 5171 no transponder. Voo 9067. Voo 9067, a saída, Dael, transição Motiva. Dael, transição Motiva, voo 9067. Posicionamento correto, voo 9067, portão 4, chame pronto para o posto de aquecimento. Chora. Identificação, isso mantém a 5.6, autorizando a chegada da Mário, a última transformadora no dia 2. Tempo a 5.6, a última transformadora no 0.2. Fono meia. Mas após os desvios, direto ser a vida 368, somente na toda mesmo. Confirma seu pouso 0718 a partir de agora. Tem que fazer terminar a espera aos 3. Bem, então a senhora necessita mais outra espera então. Cadê a direita? Eu não estou fazendo espera não, curvar a direita numa espera mais curta, passar pelo 13. Eu estou na direção para passar pelo 13 e trocar a pista, além dos 15 minutos dessa hora. Ok, estou fazendo espera 13, trocar a pista 1-2. foi esse, gente. Salvador, bom dia, Otan 3601, uma informação Delta, autorização para São Paulo com o Oeste. Delta era operacional, a pista 10, toda sua extensão. Para 6.000 pés, eu disse, 6.000 com 6.000.